Hoje à noite eu gostaria de começar uma nova série de estudos com vocês. Mas eu gostaria de começar lembrando uma história. Quando o Snoopy, nosso cachorro, estava crescendo, eu levava ele no parque. E lá no parque eu vi uma pessoa usando isso aqui. Ok? Isso aqui era uma maneira de você treinar o cachorro. Por exemplo, o sujeito fazia, o cachorro parava. O sujeito fazia, o cachorro vinha. O cachorro parava. O cachorro vinha. De novo. Ok. Então. É interessante que eu fiquei impressionado de ver como é que funcionava. Ou seja, o apito ganhava a atenção do cachorro e o cachorro obedecia. Por incrível que pareça, nós temos algo parecido com esse apito. Você deve ter aí dentro do seu bolso. Toda vez que você ouve isso aqui, o que acontece? Toda vez que você ouve isso aqui, alguma coisa acontece. E às vezes, você pode estar conversando com quem for, pode ser o governador, pode ser o presidente da república. Quando você ouve esse barulhinho, você pega e você fala assim: ah, quer me dar licença um minuto? Eu vou fazer com que isso não aconteça de novo. Mas, na verdade, quando você vai fazer, o que que você faz? Você lê. Você lê o que está escrito. Agora, não precisa nem fazer o barulho, sabe? Pode até vibrar, né? Nós lidamos com text message como se fosse uma emergência. Ou seja, quem é que manda um text message para você? Não pode ser um estranho. É alguém que você conhece, vem de uma pessoa conhecida. E então, você sempre para o que você está fazendo para atender. Quando você ouve esse barulhinho. Não sei se você lembra disso, talvez você seja muito jovem para lembrar disso, mas antigamente, quando você estava em casa com a família reunida na sala de jantar e o telefone tocava, o seu pai ou seu avô falava assim: deixa tocar, porque eles vão chamar de novo. Uma geração depois, o telefone tocava e aí então eles falavam assim: deixa cair na máquina. A gente pode verificar depois. Agora, o text message, quando você recebe o text message ganha totalmente a sua atenção. Você fica totalmente voltado para o que está escrito ali. Por quê? Mais uma vez, porque vem de alguém que você conhece, é talvez uma mensagem relevante, é algo imediato. É algo corrente, ou seja, atual, você quer saber o que está escrito. Agora, uma coisa que eu percebi é que ninguém pergunta assim: você leu o meu text message? Ninguém faz essa pergunta. Qual é a pergunta que a pessoa fala? Você recebeu? Por quê? Porque se você recebeu, você leu. Ok? Agora, eu nunca ouvi alguém dizer assim: ah, eu recebi o seu text message, mas eu não li porque eu não gosto de ler. Eu prefiro falar ao telefone do que ler mensagem. Você já viu alguém falar isso? Eu nunca vi alguém falar isso. Porque todo mundo lê text message. É simples, é prático, você não precisa ficar preso falando com a pessoa no telefone, vai direto ao assunto. Agora, o que acontece é que em todo o meu tempo de ministério, eu tenho percebido que pessoas têm dito: eu não sou de ler. Para um text message, muito mais importante do que qualquer text message que você possa receber de alguém. Um text message vindo de Deus. Porque ele mandou para você um text message através desse livro aqui. Você vive numa cultura que, de uma maneira ou de outra, foi tremendamente influenciada pelo que está escrito nesse livro. As decisões que você toma estão influenciadas por esse livro. E mais ainda, se nós lêssemos, a maior parte das vezes, se nós lêssemos o que o text message de Deus nos diz, a nossa vida seria profundamente diferente. Talvez as nossas finanças estariam numa outra situação. Talvez o seu casamento estaria numa outra circunstância. Você seria uma pessoa muito mais feliz. Talvez você não tivesse a sogra que tem e seria feliz. Não, estou só brincando, gente. Mas isso influencia, esse text message influencia a sua ética, influencia a sua moral, influencia as suas decisões. Por uma razão ou por outra, nós simplesmente ignoramos o text message de Deus. Mas é muito mais importante. Por quê? Porque é pessoal, vem de Deus, é relevante e é atual. Sabe, eu sou uma pessoa muito abençoada porque eu tive o privilégio de ter a minha primeira Bíblia quando eu tinha 9 anos de idade. E eu lembro até hoje da minha Bíblia. E desde cedo eu sempre tive a Bíblia comigo. E eu não sei onde é que eu estaria hoje se eu não tivesse recebido aquela Bíblia quando eu tinha 9 anos de idade. Aqui está o que nós vamos fazer nas próximas semanas. Eu vou tentar tudo o que eu posso para fazer você ler a Bíblia. Por quê? Porque a nossa tendência humana é de ignorar. Nós ignoramos o que Deus está falando. Nós simplesmente deixamos a Bíblia de lado. Nós vamos falar aqui sobre planos de leitura da Bíblia. Nós vamos começar um estudo completo da Bíblia. Agora, por que isso é tão importante? Porque a sua maneira de ver o mundo é influenciada por esse livro. Você cresceu, eu e você crescemos numa cultura brasileira que é influenciada pelo catolicismo e muitas vezes influenciada por igrejas evangélicas. Então, o seu conceito de culpa é baseado nesse livro. O seu conceito de certo e errado é baseado neste livro. E você merece, é algo que você pode fazer por si mesmo, você merece conhecer esse livro, porque esse livro tem influenciado profundamente a sua vida. Quando você ler a Bíblia, você vai começar a ficar impressionado, porque há determinadas coisas que você acha que está na Bíblia e que você não vai encontrar. Por exemplo, você vai começar a ler a Bíblia e vai falar assim, uau, por que deixaram isso de fora? Eu sempre achei que estava na Bíblia. Porque está escrito na Bíblia, faça a tua parte que eu te ajudarei. Ou então, Deus ajuda aos que se ajudam a si mesmos. Deus ajuda quem cedo madruga, mas você também vai ficar impressionado de encontrar coisas na Bíblia que você acha que não estavam lá na Bíblia. Você vai ficar impressionado. Veja só, não é suficiente, gente, você vir à igreja todo domingo e ouvir alguém falar sobre a Bíblia. Não é suficiente, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você sabia que há países no mundo em que é proibido ter a Bíblia? Você sabia que há países no mundo em que, se a Bíblia for encontrada na mão de alguém, aquela pessoa é presa? A Bíblia tem que ser contrabandeada para esses países porque é um livro perigoso. Agora, nós temos o privilégio de lê-la. Nós temos o privilégio de ter a Bíblia em nossas mãos. Agora, você vai dizer assim, ah, mas é tão difícil ler a Bíblia, que eu não entendo. Deixa eu falar o que é difícil. O que é difícil é você passar a vida toda endividado e nunca experimentar liberdade financeira, porque você não conhece o que Deus fala aqui sobre finanças. Isso que é difícil. É tão difícil ler a Bíblia? Não é difícil. O que é difícil é você ver o seu casamento acabar, o seu relacionamento se deteriorar, porque você não conhece os princípios do que Deus ensina aqui. Ah, mas é tão difícil ler a Bíblia? Não é difícil. O que é difícil é você ver seus filhos crescerem, se afastarem de Deus, porque você não conhece e não pode influenciá-los a que eles procurem na palavra de Deus a orientação para a vida deles. Isso é que é difícil. Gastar 10 minutos por dia lendo a Bíblia não é difícil. Há pessoas que dizem assim, ah, mas eu não creio em tudo que a Bíblia ensina. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você só lê coisas que você crê? Você lê o jornal LA Times porque você crê em tudo que está escrito lá? Você tem assinatura de revista? Você, por exemplo, tem a revista Time que você fala assim, eu creio em tudo que está escrito nessa revista. Não! Você nunca lê um material simplesmente porque você crê. Você faz assinatura porque há algumas coisas que você aprecia. Você pode ler a Bíblia. Dizer que você não crê no que a Bíblia ensina, isso não significa absolutamente nada. A sua vida tem sido influenciada por esse livro. E você deve a si mesmo conhecer esse livro. Como é que a palavra de Deus é prática para a sua vida? Eu quero ver com vocês hoje, rapidamente, uma passagem, só para introduzir essa ideia. Essa passagem está no Salmo 119. Tem uma Bíblia aí perto de você, você faz assim, ó, você pega a Bíblia, vai bem no meio certinho, e abre lá, e você vai chegar no livro dos Salmos. Talvez não, né? Nessa minha Bíblia aqui, cheguei em Eclesiastes, mas se você voltar um pouquinho de nada, se você voltar um pouquinho de nada, você vai encontrar o livro dos Salmos. Nós vamos ler o maior salmo da Bíblia, o Salmo 119. Mas fique tranquilo que nós não vamos ler o salmo todo, só vamos ler alguns versículos. Salmo 119, versículo 97. Antes da gente ler, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse salmo foi escrito por Davi. Quando Davi escreveu este salmo, a Bíblia dele eram só os primeiros 7 livros da Bíblia. Eu acho que se você já leu esses 7 primeiros livros da Bíblia, você concorda comigo que não são os livros mais interessantes da Bíblia para você ler. Ok? Eram os únicos livros que ele tinha. Então, quando ele fala na palavra de Deus, ele está se referindo aos 7 primeiros livros da Bíblia. Então, diz aqui o versículo 97, diz assim: como eu amo a tua lei. Interessante, ele está falando dos 7 primeiros livros da Bíblia. Como eu amo a tua lei, medito nelas o dia inteiro. A palavra de Deus para Davi era algo que ocupava o pensamento dele o dia inteiro. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que que você fica pensando o dia inteiro? O que que ocupa o seu pensamento? Aquilo que entra no seu pensamento o dia inteiro impacta as suas decisões, impacta a maneira como você vê a vida, a maneira como você faz as coisas. Versículo 98. Os teus mandamentos me tornam mais sábios do que os meus inimigos, porque estão sempre comigo. Por que que os mandamentos de Deus o tornavam mais sábios do que os seus inimigos? Porque Davi era capaz de ver o mundo como Deus via. Davi era capaz de perceber como que as coisas funcionavam. Gente, Davi tinha uma sabedoria vinda de Deus, e a sabedoria é você ler nas entrelinhas. Sabedoria é você antecipar o que vai acontecer. A palavra de Deus está sempre comigo, ou seja, está dizendo, está sempre ocupando a minha mente, está sempre no meu coração. Versículo 99. Tenho mais discernimento do que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Discernimento é o seguinte, é a capacidade de você ver o que as pessoas não veem. Discernimento é o seguinte, as pessoas só veem dots, pontos. Você vê o big picture. Você consegue perceber o que as pessoas não veem. Você é capaz de ver como as coisas se relacionam. As pessoas não são capazes de saber que existe uma relação entre as decisões de hoje e o que você vai ter amanhã. Mas quando você conhece a Bíblia, você é capaz de conectar os pontos e você sabe que existem relações. Você sabe que as coisas existem causa e efeito, porque você conhece na palavra de Deus. Versículo 100 diz assim: tenho mais entendimento do que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. É interessante que Davi está dizendo assim, a minha sabedoria vai além dos meus anos de vida. Uma coisa que eu tenho percebido é que com a idade a gente passa a ter mais sabedoria. Porque sabedoria é baseada em experiência. O jovem, ele não tem sabedoria. Por quê? Porque ele não tem experiência. Mas o idoso, ele já passou por aquilo. Ele sabe analisar a coisa com outros olhos. Davi está dizendo, eu tenho sabedoria que vai além dos meus anos de vida. E agora, por que que ele tem essa sabedoria? Diz aqui o versículo 11, pois obedeço os teus preceitos. A compreensão, a sabedoria vem com obediência. Quando você obedece, você compreende. É interessante que a Bíblia foi planejada de tal maneira que você não tem de compreender para obedecer. Deus planejou a Bíblia de uma tal maneira que você primeiro obedece, depois você compreende. Sabe por quê? Porque há implicações, há situações que vão muito além do que você seja capaz de compreender. E se você ficar esperando para compreender tudo, você nunca vai fazer. Porque na vida não é assim que funciona. Alguém aqui fala assim, eu nunca vou viajar de avião enquanto eu não entender toda a lei, como é que o avião funciona, como é que o avião voa. Depois que eu compreender tudo, eu vou andar de avião. Não funciona assim. Ninguém aqui fala assim, eu só vou usar a eletricidade depois que eu entender o processo, como é que os elétrons viajam no cobre, né, nos fios, aí eu vou então usar a eletricidade. Não, você usa. Você viaja de avião. Você não tem de compreender a Bíblia para poder obedecê-la. Quando você obedece, há clareza. Versículos 101 e 102 dizem assim, não me afasto das tuas ordenanças, afasto os meus pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Gente, preste atenção. Ele está dizendo assim, eu tenho a impressão de que quando eu leio a Bíblia, Deus mesmo está me ensinando. Mais uma vez, ele só tinha os 7 primeiros livros da Bíblia. Quando você começa a ler a Bíblia, e todo mundo que lê a Bíblia sabe que isso é verdade. Há determinados momentos que você sente claramente que Deus falou com você. Aquela passagem tocou no seu coração. Deus está te ensinando alguma coisa e Deus está falando com você. Você se sente como se Deus estivesse ali. Olha, geralmente a gente ora e pede a Deus para fazer coisas, não é assim? Senhor, me dá um emprego. Senhor, cura. Senhor, abençoa. Senhor, faz isso, faz aquilo. Quem sabe, muitas vezes, Deus está querendo dizer alguma coisa, ao invés de fazer alguma coisa. Então, quando eu leio a Bíblia, eu tenho que estar pensando, Senhor, o que que o Senhor quer me dizer? Versículo 103 diz assim, como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Em outras palavras, É tão gostoso conhecer aquilo que o Senhor tem para a minha vida. É tão gostoso saber que o Senhor está falando comigo. Versículo 104. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos. Gente, toda vez que você lê na Bíblia preceitos, mandamentos, ordenanças, é tudo sinônimo para a palavra de Deus. E diz aqui, por isso odeio todo o caminho de falsidade. Agora eu quero terminar com o versículo 105. Tiago cantou esse versículo numa canção agora mesmo. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Isso aqui, gente, é extremamente pessoal. Porque Davi está dizendo, os 7 primeiros livros da Bíblia me dão orientação para tomar decisões importantes na vida. Às vezes a gente acha que tem de entender a Bíblia completamente. Davi, não sei se você lembra, era um homem simples. Davi era um pastor de ovelhas. Ele era um guerreiro. E ele fala, quando eu leio a tua palavra, eu compreendo porque ela me dá orientação com relação às decisões que eu devo tomar na vida. Antigamente não havia luz elétrica. Então, o que as pessoas faziam é o seguinte, elas tinham um sapato e na ponta do sapato tinha uma lamparina e que elas acendiam. Tinha que tomar muito cuidado por onde você ia andar, né? Porque senão podia pegar fogo na roupa, podia pegar fogo na grama. Mas então, aquela lamparina que ficava na ponta do pé, conforme você andava, ela ia mostrando onde é que tinha o caminho. Eu toda noite levo o Snoopy para dar uma andada. E muitas vezes eu tenho que ir com uma lanterna, porque senão vou pisar em algo que eu não quero pisar e levar para dentro de casa. Então é muito importante ter algo que mostra o caminho por onde você está passando, especialmente quando você está andando de noite. E aqui está dizendo, a tua palavra é como se fosse uma lâmpada para os meus pés. Ela ilumina o meu caminho. A minha oração é que isso seja uma realidade na sua vida, que a Bíblia mostre para você o caminho que você deve andar, as decisões que você tem de tomar. Esse estudo foi apresentado por Andy Stanley na igreja dele antes, e ele contou uma história que quando ele tinha 16 anos de idade, o pai dele deu a ele uma Bíblia e falou assim: meu filho, eu quero que você decore o discurso que Davi fez quando estava diante de Golias. Lembra que Davi chegou para Golias e falou: você vem lutar comigo com espadas e com lanças, eu venho agora em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje mesmo o Senhor vai me entregar a sua cabeça. Lembra disso? Ok. Então ele falou que o pai dele falou assim: se você decorar essa passagem da Bíblia, eu te pago. Ele disse: ah, moleza. Ele decorou. E o pai dele disse assim: eu pedi você para decorar isso porque você vai enfrentar tentações na vida que serão como gigantes. Toda vez que você enfrentar uma tentação na vida, eu quero que você lembre dessa passagem, eu quero que você recite esta oração, que recite essas palavras. Gente, eu sei que no fundo do nosso coração, quando vocês tiverem filhos, quando vocês tiverem famílias, vocês terão todo o desejo que os seus filhos sigam no caminho de Deus, e você precisa conhecer a palavra de Deus para que você possa influenciar os seus filhos a andar nesse caminho. Há quatro coisas que acontecem na minha vida quando eu não leio a Bíblia. E eu quero terminar com isso. Primeira coisa é que eu tenho a tendência de amplificar, não sei se eu posso dizer essa palavra, ou ampliar, tenho a tendência de aumentar as fraquezas dos outros e ignorar a minha própria fraqueza. Então, quando eu não leio a Bíblia, eu tenho a tendência de amplificar, de ampliar, de aumentar as fraquezas dos outros e de ignorar as minhas próprias fraquezas. E, de repente, os meus problemas passam a ser culpa de alguém. Eu começo a colocar a culpa nos outros. Mas quando eu leio a Bíblia, o contrário acontece. As minhas fraquezas aumentam. E eu começo a ver os outros numa posição de humildade, que eu começo a ver que as fraquezas dos outros são as minhas fraquezas. Eu começo a ver não de uma posição de superioridade, mas de igualdade, de estar lutando na mesma batalha. Quando eu paro de ler a Bíblia, uma segunda coisa acontece: eu tenho a tendência de avaliar o que vejo como se fosse verdade absoluta. Como se esse mundo fosse tudo que existisse. Como se essa vida fosse o final, como se essa vida fosse tudo que a gente tem. Eu vejo o mundo como se não tivesse eternidade. Eu começo a viver para o aqui e agora. Mas quando eu abro a Bíblia, eu vejo a minha vida como se fosse uma poeirinha, perto daquilo que Deus tem preparado para mim na eternidade. Terceira coisa que acontece quando eu não leio a Bíblia é que eu tenho a tendência de fechar a mão e de guardar as minhas possessões. Ou seja, o meu egoísmo é diretamente relacionado com o tempo que eu passo com esse livro. Quanto mais longe eu estou desse livro, mais egoísta e mesquinho eu me torno. Mas quando eu leio a Bíblia, eu começo a ver Deus dizendo assim: creia em mim, dependa de mim. Não dependa daquilo que você tem, dependa de mim para a sua vida. E Deus diz: olha, tudo que você tem me pertence. Tudo que você tem é meu. Então dependa de mim, não dependa destas coisas. A quarta coisa que acontece quando eu não leio a Bíblia é que eu tenho a tendência de guardar ou de manter a minha ira por um longo período. Eu tenho a tendência de ficar com raiva mais fácil. Eu tenho certeza que a mesma coisa acontece com você. A parte do que a Bíblia ensina, ou seja, separado do que a Bíblia ensina, eu não tenho nenhuma razão para abrir mão da minha ira, não é assim? Porque é isso que o mundo ensina. Eu vou depender de Deus para fazer justiça? Não, eu faço justiça com as próprias mãos. Aprontou comigo, eu dou o troco. Escreveu, não leu, o pau comeu. Agora, quando eu não leio, eu me concentro no que você me deve. Eu me concentro no que você me fez. Mas quando eu leio a Bíblia, eu vejo Deus dizendo que tudo aquilo que Ele fez por mim, tudo aquilo que eu faço contra Ele, e Ele me perdoa. E Deus diz assim: faça pelos outros o que eu fiz por você. Você tem recebido um text message de Deus. Agora, gente, não é suficiente você ouvir essa mensagem aos domingos, ir para casa e falar assim: bom, isso é suficiente. Não. Não é suficiente. Há alguns anos atrás, para ser mais exato, há 43 anos atrás, aproximadamente, eu li um folheto chamado 7 Minutos com Deus. E esse folheto mudou a minha vida. Esse folheto dizia assim: os primeiros 7 minutos de cada dia, passe com Deus, converse com Ele, pegue a sua Bíblia e leia alguma coisa. Deixe Deus falar com você. E eu lembro que eu morava numa casa onde tinha muita gente, então o único lugar que eu tinha para ler a Bíblia era no banheiro. E quando começou a ficar muito difícil de ler a Bíblia no banheiro, porque alguém batia na porta e dizia: tem gente, mas sai logo, eu tenho que usar o banheiro. Eu descobri que ir para o telhado da casa era melhor. Então tinha uma caixa d'água e tinha uma escada, eu ia para o alto da caixa d'água e lá eu lia a minha Bíblia. E no Brasil dá para você fazer isso de manhã cedo, porque não é tão frio como aqui. Mas esses 7 minutos fizeram uma grande diferença na minha vida. Essa semana eu vou dar para vocês 5 passagens da Bíblia. Vou começar dando uma passagem por dia. Então vocês chequem o e-mail de vocês para vocês verem. Eu vou dar uma passagem por dia. E você vai ler e você vai entender. E vai ser segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu vou dar sábado e domingo off para vocês, ok? Então você vai ler e só fala assim: incrível, comecei a entender a Bíblia. E como eu disse, nós vamos fazer de tudo para que você pegue esse livro e você comece a entender algumas coisas. Mais uma vez, você não tem que entender a Bíblia toda para você lê-la. Você simplesmente abre a Bíblia e diz: Senhor, se o Senhor quiser falar comigo alguma coisa, eu estou pronto para ouvir. E você começa a ler. Eu desafiei vocês algum tempo atrás de ler a história de Ruth. O livro de Ruth, porque é uma história em que você praticamente você não vê algo extraordinário, mas você vê a mão de Deus atuando numa família de imigrantes que volta para a terra natal quebrado, mas lá volta, e porque Deus tem um plano para a vida deles. É assim que a gente lê a Bíblia, dizendo: Deus pode falar comigo, estou pronto para ouvir. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, nos mostra a direção a seguir, nos mostra o que fazer. Ajuda-nos, Senhor, a prestar atenção nesse text message que o Senhor está nos mandando, que é a tua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.